3327, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero, CRM 327. Salvador, boa tarde, é o 097, me dê informação, Oscar. Posição 9, autorização com. Boa, 097, prepara-se aí da árvore, eleva número 2, cópia. Agora eleva na frente, posição 097. Meia decimal zero para informação de voo, Alex. Decimal no quarto, decolado 57, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, 27 no quarto. No tráfego sentido contrário, 11 horas, 13 milhas, mantendo 100. Controle Salvador 2714, boa tarde. 2714, sobe e mantém nível 180, direto Momo. 2714. 180, direto Momo, azul 2714. 6998, reautorizado para 3 mil pés com altímetro 1019, direto Duna. 6998. 3019, boa Duna, azul 6998. CRM 327, autorizado a decolar em pista no zero, vento 190 graus com 1-1 nosso. Autorizado a decolar em pista no zero, CRM 327. Sete, Hotel Romeu, controle, confirme estimado de pouso. Estimado de pouso, 1-0-4-0. Piada, Sete, Hotel Romeu. 0-8. Autorizado com 15360, decolador no zero, curva direita, árvore ereta. Faz conforme o plano, transponder 5, escuro 5 e controle 208, azul 4118. 4118, contingimento correto, chama pronto para o chefe de treinamento. Chama nada, já. 1097, pronto, cópia. Pronto, cópia, 097. 1097, autorizado com fins, rota conforme o plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero após a decolagem curva direita na saída árvore Lefa. Transponder 5523, controle 120, decimal 8. Primeiro motorizado 360 com 5360, decolado da 10, curva direita. Árvore Lefa, saída 5523, é o transponder e controle 120, decimal 8, voo 097, posição 9. Voo 097, contagimento correto, chama pronto. Para 4 mil pés, 1019 no altímetro, Chacal 09. Controle azul 27 no 4, desvia à esquerda 300 por 25 milhas. Gente, azul 27 no 4. Controle, o XNM 327 decolou no coral, cruzando agora 2 mil pés. XNM 27, contato com radar na decolagem, sobe e mantém nível 180, direto coral. 180, direto coral, 6327. 20, 8. Funcionamento 355, cotejamento correto, estamos pronto para o spec. Quadro, tem condições de voar direto Barreiras? Afirmo, azul 27 no 4. É autorizado direto Barreiras para 180, 27 no 4. Direto Barreiras, 90, obrigado, azul 27 no 4. O 6918. E autorizado para 2.000 pés, livre LS pistão no zero, reposto estabilizado no lote, 6918. 2.000 pés, informará quando capturar o lote, 6918. Está atrasando 5.5, pode voar a moto, vai. Aguarda, voa lento. Segundo 55, mantém o Leda, passa nível 140, chama centro no Recife, frequência 3325, portanto, 3155. 3325, está trazendo 55, boa. Controle, Xana 6327. Fala, do 4118, posição 3, solicita pro Chibex, Xana. Azul 4118, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 4118. 0097, pushback acionamento na posição 9. Colônia 097, autorizado, chama táxi. Chamaria o táxi 097. Estabilizado, azul 69, 1-8. 69-1-8, gente, a 3 milhas do externo, completa a aproximação final ILS, questão no zero, chama a torre em 118-95. 18-95, azul 69-1-8. Salvador, boa tarde, azul 69-1-8. Azul 698, o tráfego ainda não avistado, ajuste a coluna 09, continue a aproximação, chamei avistando as imagens travadas, azul 69-1-8. Chamarei avistando, azul 69-1-8. Avistou com 1.600 pés, o azul 69-1-8. Azul 698, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento de 1,90 graus com 0,8 nós. Livre pouso para azul 698, cabeceira no zero. Pronto para o táxi, azul 4,18, alterna Galeão. Tem 3 horas de autonomia e 118 agora. Controle de Salvador, Chacal 09. Diminui só um pouco. Torre 198, decimal 95, QNH 1099. 1099, direita à Índia, ponte espera pronto, chama 1895-4198. Bom dia. 9, Alfa Tentão. Alfa Tango Tango, desce, mantém 2.000 pés, 1019, Alfa Tango Tango. 2.009, Salvador, o Xané, 6.304. E o final ou somente por enquanto? Excelente, eu tenho que mantém 1.00, chama para a subida. E a parte está sem índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chama a torre 198, decimal 95, quem negar 1.00 no nosso. Ponto de espera, dá 1.00, 295, tocou 1.097. Obrigado, boa tarde. Oxalé 6314, pronto, cópia? Pronto, prossiga. Oxalé 6314, autorizado Petrolina via Upzulu 20, nível 340. Decolada pista no zero, após a decolagem, curva à esquerda. Na saída Momo, transição Nini, transponder 5532 do controle 120, decimal 8. Autorizado Petrolina nível 340, uniforme Zulu 20. Decora da leste, curva esquerda, perfil da Momo Nenim 5532 e o controle 1208. Autorização do 6314. Está na portão 62. Chama 6314, protegimento correto, chama pronto. No solo, Ozuno 1, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. Livrando à direita, chama solo 2, 1, 1. Salvador, boa tarde, o Azul 6918. Azul 6918, autorizado, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o portão 1, azul 9 e 1. 7, Hotel Romeo, informe o ponto para o cancelamento do plano de voo FR. Boa tarde, é o voo 097, aproximado ponto Esmeralda 0. Voo 097, boa tarde, autorizando a linha e manter a pista no 0. Ali mantendo no 0, voo 097. Azul 4118, decolado azul no 3, chama agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, com volta. 208, obrigado. 42, 49 uísque copiado. Agora as coordenadas relativas ao azul, confirme. 4 Salvadoras do 4118, decolou na sua escuta. 4118, controle, sobe 360, direto Elefa. 360, direto Elefa. Controle Salvador, Chacal 09, atinge 4000, solicita 2000, por gentileza. Chacal 09, autorizado 3000, sob vetoração, mantenha presente proa, aguardando para o localizador. Ciente, autorizado 3000, mantendo a proa, aguardando vetores para o lote, é o Chacal 09. 7 Hotel Romeo, pode informar, além das coordenadas, qual vai ser o horário sobre essa coordenada? 2025. Ok, copiado. Hotel Romeo, 60 milhas de Salvador, mantém nível 1, chama para subida, uma frequência do centro, 126, decimal 85. Bom voo, boa viagem. 227, 14, controle. Salvador, nas coisas 6352, já, né? Prossiga. Azul 27, 14. Passa 150 para 180, chama centro Recife, frequência 126, decimal 0. 09, Cir da Duna, autorizado ELS, mantém 3000, chama estabilizado. Confirme, autorizado Duna, 2000 pés. Negativo, Duna, 3000 pés, reporta estabilizado. Ciente, autorizado Duna, 3000 pés, reportará estabilizado. Chacal 09. Solo Salvador, muito boa tarde novamente para 3. 835, está centro da informação Assis Papá. Autorização de voo para Confins, nível 360, pronto para a Copa. Controle Salvador em 120.8, bom voo. 608, boa tarde. E a Upezulu 10 por base e após segue conforme rota. Nível 320, decola da pista 10, após a decolagem curva à direita, na saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5540, controle 120, decimal 8. Afirmativa, autorizado nível 320 para Confim, a Upper Zulu 10, Pubave. Decola da 10 com curva direita, na Dael, Leda Motiva. 5540, transponder, controle 1208, posição aqui é 08, 3835. Então, 3835, cotejamento correto, chama pronto. Camarada 3235, obrigado. E papá tango, papapá, alfa, tango, tango. Papapá, alfa, tango, tango. Boa tarde, tráfego ainda não avistado, ajuste no 09. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Confirme, intenções de pouso, pista 10 ou 17, senhor? 10, valores. Copiado Alfa Tango Tango, continua a aproximação, reporte quando avistando com cheque de trem Alfa Tango Tango. Tango. Para o Tango, Jané 63, 5 horas e 20 de autonomia, alternando Galeão, nosso POB, 722, 122. É 355, autorizado o taxi direita a Índia até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera chame a torre 118, decimal 95, QNH 019. Taxi direita a Índia, 285, ponto de espera com a torre, chame a 63. Usado pista no 0, vento 190 graus com 1 dúzia de nós. Salve, salve. Para o pushback em acionamento, Oceaner 6314, portão 6. Oceaner 6314, autorizado, chama ataque. Ele chama ataque, 6314. Isso, Chacal 09. 5 milhas no marcador externo, completa a aproximação final LF. Chama a torre 1895, com pouso. Muitíssimo grato, Chacal 09, completo procedimento, chama a torre 1895, até a saída. Saída, se Deus quiser, obrigado. Salvador, o gol no 620, uma boa tarde, a gente dá informação para a autorização Recife. No 620, autorizado Recife, rota conforme o plano de voo, nível 370, decola da pista no 0, após a decolagem curva à esquerda, na saída da Buca Transição Aru, transponder 5547, controle 120, decimal 8. Roda do Chacal 09. Chacal 09, Marano externo, ponto de checado. Chacal 09. O controle, voo 620. Voo no 620, cotejamento correto, chama pronto. Chama na voo no 620. Tango, autorizado, táxi, Alfa, Kilo, 43. Torre Salvador, Chacal 09, internacional, procedimento X-Ray da pista 10, tem baixado travado, visual com a pista. Chacal 09, tráfego agora avistado, pista liberada, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus com 139. Livre pouso na pista 10, é o Chacal 09. E aí, Salvador, muito boa tarde. O Xenéa 6355, ponto de espera da 10, está pronto. Boa tarde, o Xenéa 355, mantenha o ponto de espera pista 10. Mantém. Salva, voltando 3835, push, acionamento aqui no 08. Salva, voltando 3835. Prossiga. Tiro, mantive o push, acionamento no 08. Obrigado, chama ataque. Chama ataque, 3835. 097, faça nível 170, chama centro do Recife, frequência 126, decimal 0, boa viagem. 160, boa. Salvador, azul 2711, muito boa tarde, mantém 160 na proa de... Passando Conde agora. 2711, boa tarde, mantém 160 direto pelo, reporta no ponto de abastecida. 2711. 160, sente, reportará... Tá na proa de pelo, reportará ideal de descida, 2711. Chacal 09 no solo 124, condições de levar à esquerda, parte militar, chacal. 7111, Davi. Para descida, passaria do 2231. 231, desce, mantém 3.000 pés, altímetro no 019, passaria do 2231. 3.000, chacal 09. Chacal 09, parte militar, permanece. Posicionamento 355, autorizado, decolar, pistão 0, vento 90 graus, 14 nós. Alinha decola da 10, saneamento 355. Salvador, boa tarde, Papá, Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, 500 da Papá. Papá, Romeu, Romeu, Golfo, 500, voo Aman, reporta no ponto e dá de descida. A prova de Aman, está no ponto de descida já, o Romeu, Romeu, Golfo. Romeu, Golfo, desce para 080, Romeu, Golfo. 080, prova de Aman, Romeu, Golfo. Usado o até o ponto de espera da pista no 0, via Fátio, Táxi, Índia, no ponto de espera, Chame, Torre, 198, decimal 95, QNH, 10, 99. 19, Pátio Índia, 1895, ponto espera, 6314, boa. Ligou 969, formação com a porta de direção complicante. Continuo no décimo, mantém nível 150. Está presente ou ideal, senhor? 1110. Presente, 150. 1150. Iniciando a descida, 2711. Sim, boa tarde, sobe 360, contato radar na decolagem, direita, direto, Leda. Direita, direto, Leda, a gente já está iniciando a curva devido a uma formação pesada na nossa proa. Na proa direita, 360, chané 6355. 6355. 31 no 45. Número 45, Galeão, número 2, copy, aguarde. Ok. Boa tarde, 1869, informação Papá Cruz 229. 1869, controle, desce 1 no 60 inicialmente, voando pelo 1869, acendo identificação, vigilância. Excelente, 160, pelo 1869. Último? Se eligir a transmissão, poderia checar a rádio, por gentileza? E para decolagem? Confirme o passo que se encontra. 2231, 2 mil pés, livre LS pistão no zero, reporta localizador. Passaria do 2231. 2 mil pés, LS livre, chama estabilizado no localizador, 2-2-3. André. Boa tarde, Condor 2-3 com a Papá. Condor 2-3, boa tarde. 050 Mari, assume identificação, vigilante. 050 Mari, vigilante, Condor. Espetáculo. Não é muito, boa tarde, 3-3-5, pode esperar pronto, tá, 1-0. 3835, boa tarde, autorizado a linha de manter o pistão no zero. Linha manter no zero, tá, 3835. O 45 copia pro Galeão? Eu, tá, 3, vamos 45. Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume, 1208 controle, acione 5562 no transponder. Autorizado 360 para o Galeão, conforme a rota do plano de voo, pelo November 857, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda, Irume. Transponder 5562, controle 120-8 a 3145. Apanhado, chama para feedback de funcionamento. Claro. Aérea 2523, voa direto Condor 23, voa Duna. Duna, obrigado, Condor. Controle Salvador, boa tarde, Xené 6314, na mão, passa 2 no centro. Xené 6314, contato radar, se mantém 340, saída Momo. 340 Momo, só está o código, o Nemin. 6314, mantenha o perfil da saída. 6314. Voo 620, segue taxi a Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre em 1, 1895, QNH 10 no 9. Alfa Tango Tango, após a passagem da aeronave da Gol, está autorizado ingresso no pátio principal, chame na Lima. Alfa Tango Tango. Tango 9, 3 mil contas. Voo 1869, informe tráfego 9 horas, 14 milhas, mesmo rumo, mantendo a nível 150, 1 ATR 72. Gente do tráfego 1869. Mantenha 1 no 50, 1 no 27 no 1. Mas o 27 no 1 mantenha, 1 no 50. Meu Golf, só velocidade. 220 mais limitada. Roberto, meu Golf, reduz a 2009. 220 mais limitada. controle, boa tarde, está 3235 decolado, passa meu pé. Se possível, solicita para o lado imediato à direita para essa informação. A 3835, copiou? Negativo. 3835, contato radar, submantenho 320, voa Leda. Direto Leda, presente, Ignacio, 3835. Anébia 355, chamo Centro Recife, frequência 1-3325, alterna 1251. 3325251, no Chané 6355, obrigado, uma boa tarde. Romeu, Golf e Voa Duna. Golf Duna, desce para o 4.000 pés, ajuste no 0 no 9, Romeu, meu Golf. 4.000, direto Duna, obrigado. Concentro. O mesmo disse que assim que chegar, retransmite pra gente o voo no 69, agora instante pra cópia. Tá bom, obrigado. Azul 27 no 1, desça para 1-1-0. 1-1-0, 27 no 1. Sono 869, inicia a redução 2109. 2109, 2109. 27 no 1, informe velocidade. Já mantendo 200. Precisa aumentar ou diminuir, faça seu escolha. 27 no 1, mantenha 200. 200, 27 no 1. O Tango segue táxi via Lima, Mike em Quebec, na Quebec chame a torre em 1-1895, para cruzamento. Está interceptando o localizador passarelo 2231. 2231, completa final, chama a torre 1-1895. 1895, obrigado. Fox 3, está efetuando desvio. Setor localizador. Muito boa tarde, passarelo 2231, no tráfego ainda não avistado, ajuste no 09, continua a aproximação. Reporte quando avistando, tem baixo travado, passarelo 2231. Samara, 2231. Volume 20, decolador 37, controle 120.8, com voo. 9, autorizado ILS X-ray, pista no 0, reporte estabilizado. 2000 X-Way da 1-0, reportagem estabilizada, conta. Trolli, confirma o ajuste, por gentileza, com o Romeu Golf. 1-0, 1-9. Prato, Romeu Golf. Controle, Gono 620, uma boa tarde. Gono 620, contato radar, submantém 370, saída PUCA. Gente, 370 na PUCA, o Gono 620 está mantendo a proa para liberar algumas informações. Mais 5 milhas, vai cruzar na proa de Puca. Sono 620, ciente. O azul 271 não está livre das restrições verticais, senhor? 271 está livre. Ok, obrigado, 271. O Xané 6314, chama o Centro Recife, frequência 1-26.85, alterna 1-2545. 2005-1245, o Xané 6314. Estado, chove agora sobre o campo. Vento 1,90 graus, 1,6 de nós, just 1019, pouso autorizado, pista no 0, passarelo 2231. Pouso na 1,0, 2231. O Alfa Tango Tango tem livre cruzamento 1735, parte 5, estacionar frequência livre, Alfa Tango Tango. Eu odeio o Mike Vitor. Saída da El Coral. Bluebird 7 no 1, desça até 050. 050, a Bluebird 7 no 1, após bomb e autoriza a Duna. 7 no 1, negativo, é o número 4 para aproximação. Ok, ciente, 27 no 1. É 3835, chama o centro Recife, frequência 133.25, alterna 1251. 3325251, alterna 3235, uma passagem. Agora no instante, voo número 69. Pode iniciar a posição, senhor? Oi, confirme? Não autoriza o pushback, não? Negativo, eu tenho que aguardar chegar o mesmo no centro, assim que chegar a gente chama pra cópia, a gente tá agilizando aqui, o número 69. Ah, tá bom. A gente estaria aguardando a autorização de você. Ou no 869, reduza 1 no 809. 1809. Controle, vou no 620? 620, prossiga. Autoriza pro de Aracaju? Aguarde. Foi né? Azul 27 no 1, se tiver condições, inicia a redução até 1 no 70. Iniciando a redução no 70, azul 27 no 1. 3-1 no solo aos 4-0, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 1-2-1, decimal 1. Grava, chama solo 1-2-1, decimal 1, 2-2-3-1. Salvador, boa tarde, controle 2231, livrou. Pegue Alfa Juliette, remoto 12. Alfa Juliette, remoto 12231. Está no localizador, o Condor 23. Condor 23, completa sinal, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 1895, Condor, bom trabalho. Voo 869, detração sequenciamento, mantenha a PRO, limite a radial 280 de Salvador. Mantenha a PRO, limite a 280 de Salvador, 869. Descendo para? 4 mil pés. 4? Romeu, meu Golf, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado, Romeu, meu Golf. Voo 869, vai seguir tráfego que está na sua posição de 12 horas, 9 milhas, rumo a é um Alfa Charlie 90. Sendo Trans 92, Renato. Salvador, boa tarde, azul 4206. O 4206 aciona a identificação, desça para o 050 via Mário. Aqui identificou, é o 050 via Mário, azul 4206. O meu hotel, Mike Vitor, na escuta? Confirme o parque que se encontra em pista que decola. Gente, Salvador, São Paulo, Congonhas, 430, nível autorizado, via rota do plano, decola da 17, primeira curva à direita, saída da El Coral, após Coral segue conforme a rota. 1208 controle, acione 5573 no transponder. Fechamento correto, que eu fiz pessoas a bordo? Estabilizado. 5525, fomos em DLS, 1-8-0. 9-5, aparro meu hotel mais visto. Solo Salvador, é o TAM 3145, na ponte número 2, o Chivec Atana. 3145, está autorizado, chame para o táxi. Alta estimada do 969, já chegou um plano aí? Pena, a gente está confirmando a rota junto ao centro, o gol do 69, agora um instantinho. Só para confirmar, o plano é efetivo, né? Afirmativo. Pés, ajuste no 0 no 9. 3 mil pés, 1019, 2719. Utilizado com o localizador, Romeu Golf. Romeu, meu Golf, completa sinal, chama a torre 1 no 895. 295, Romeu Golf. 1 no 69, na escuta? Prossiga. verificou aqui no nosso sistema, não está constando como repetitivo, no 69. Já tem atualização então do plano normal? Ainda não, a gente já recebeu o transponder e o nível, só falta confirmar a rota, o número 69. Vou botar atrás no voo, cara. Para 2789, acionando a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 099 via bom. Identificou no ideal 4 mil pés, chegada via bom, do 2789. Essa pista 17, chame de base para final, pista no 7, embaixo travado, Romeu Golf. Ativo, mas eu acho que não vai ter condições de girar pra 17 não, senhor, que tá bem fechado aqui do lado esquerdo, tá? Vou prosseguir então pra 10. Gente, Romeu, meu Golfo, continua a aproximação, guarda pista livre. Tá. Porcelana 2523, no solo aos 45. Confirme, senhor, tem condições de girar à esquerda para táxi, correção, gira à direita, táxi via Alfa e chame na Delta para o cruzamento da pista, Força Aérea 2523. Alfa Delta para o cruzamento. Aproveita o comandor, Papa Romeu, Rodrigo para a Vodka. Para a Vodka, desça para o 050 via chegada a Manta, aciona a identificação. Eu fui para o 050, chegada a Manta, Rodrigo para a Vodka. Fala o voo 969. Siga. Foi informado pela companhia que o plano foi enviado às 2h40 e já está em contato com a sala aérea de Salvador. E já recebeu já, estamos cobrindo aqui a rota agora distante. O voo não é possível não, né? Gol 969, Salvador, Rio, 1895. 895. Azul 2791, resta uma navegação por Odizona, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporte autorizado. Por Odizona 2000, Azul 2791. Por 69, copia? Prossiga na exportação. Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, segue via Uplus 10, após Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD, Uplus 44, Pagog. O decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, acione 5001 no transponder. Guarulhos 360, pêndulo 10 Piraí, direto Pagem, pêndulo 44 Pagog, decola 10 direita, da El, Leda, Motiva, 1208, 001. Meda, chame pro táxi, o menor. Nova data. 1-2-3, condições de agilizar, ingressando Delta, livrando 1735, Pátio Militar? Afirmativo, pode cruzar? Agilizando, senhor, livre, ao estacionar a frequência livre, Pátio Militar, Condor 2-3. Excelente, obrigado, Condor. 14206, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2000, 1019, está autorizado e X-Ray, reporte estabilizado, mas o 14206. 0 graus, uma dúzia de nós. Ele foi 00, igual 869. No 869, reporte somente pista molhada no seu último terço. Gato. 2711, boa tarde, Salvador. Está estabilizado no ILS X-Ray. Boa tarde, 278, correção 2711. Tráfego ainda não avistado, ajuste no 09, número 2 para pouso. Continua a aproximação, chame quando avistando, trem baixo travado, 2711. Chamará quando avistando, 279, ciente número 2. Você na Alfa, até a Alfa Juliette? Ciente, mantente da Juliette, o meu Golf aguardando para ingresso. Alfa, manda lá. Ataque 1169, 185 PLB, 417, Galeão. O Nuno 69 segue táxi até o através do gate 05. Através do 5, não vai lá. Número 9 173, Campinas, copia? Francisco. Salvador Campinas, 360, nível autorizado, via Upzulu 10, segue conforme. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1208, controle, acione 5576 no transponder. 1-2-1, decimal 1. 2-1, vai chamar 1, vai chamar. Mótima, acionado 5576, e controle 1-2-0, decimal 8, azul, 0973. Correto, chega para o feedback, acionamento. Boa tarde, Mono 869, livrando a sua escuta. Mono 869, segue Alfa, Chimiante da Juliette. Alfa, da Juliette, vai reportar o 869. Através do 569, então, 169. Gente, segue a aeronave da TAM, via IG Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre em 1-1895, quem negar 10 no 9. IG Alfa, seguindo o TAM, 1895-619, boa noite. São 10-3000 direto, 0-9, TAM 3190, muito grato, TAM. O azul 2789, livrando o nível 160 para 4000. 2789, sim, hein? Tem baixado e travado o visual das 719. Uno, tráfego avistado, pouso autorizado, pistando 0, vento 200 graus, 109, ajuste 1019. Gente, autorizado pouso, não, no 0279. Eu fui até aguarde para a ingresso na Juliette, eu vou. Confirme, zero controle. Para o táxi 31454 a bordo, 3 horas e 40 minutos no meu, saindo agora. O 31454 segue via IG Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no 9. Alfa, ponto espera, 895-3145. Fala Romeu, Romeu, Romeu Golf, após o gol, ingresso Juliette, chame na Taxi Ferima, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Semana da Luma, Romeu, Romeu Golf, via Juliette. 1869, segue Juliette, flotão 06. Juliette para 06, 1869. Meu, acione código 0253, mantenha os corredores visuais, no 1510. Ajuste Salvador 1099 e reporta Paris. Paulo Salvador, boa tarde, patrulheiro 2231, nossa frente da Quebec, copia para a barreira. 06, completa o sinal, chama a torre 1 no 895. 895, boa. Romeu Bravo Oscar, reduza 2009. Reduzindo 200, Romeu Bravado. Prima Alfa Romeu, copiou o controle? Afirma. Reporta Alfa. 3145, mantenha o ponto de espera, 300 já. Vai manter o ponto de espera, já. 3145. Confirme, pessoas a bordo? 1 decimal 1 1 2 1 1 azul 279 090, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado X-Way e ILS, reporte estado, então 3190 2000. O meu Bravo Oscar, desça para 3000 pés, ajuste no 099. 3000 1019, o meu Bravo Oscar. 2279, Livana, escuta a passagem. Azul 27 no 1, segue via Alfa Kilo, Bate o 3, atente aos sinalizadores. Alfa Kilo, Bate 3, atente sinalizador, Azul 27 no 1. Mike Vitor, ciente, livre acionamento, chame táxi. Só que na Mike tem uma viatura aqui. Já mesmo já tá livrando o Romeo Golf. Tá. No quarto 5, confirme seu visual com o Embraer da Azul. Agora feito curta final para o zero. Afirmo. 31 no 45, após a passagem do tráfego e pousa, agilizando ali, mantém pistão no zero. Tan 31 no 45. Após a Azul, mantém no zero. Tan 31 no 45. Até o 08, prossiga. Direto rotatório, mais próximo de modificar as obras para o lugar. São 08 autorizados, direto rotatório. TAN 3190 estabilizando no X-Ray, 2 milhas e meio para Simbra. 3190, completa sinal ILS, chama a torre 118.95. 1895, completa ILS, TAN 3190, graças a... Torre Salvador, boa tarde, TAN 3190. Boa tarde, TAN 3190, tráfego já avistado, ajuste no 019, continue a persecução. Aguarde autorização de pouso, reporta um Airbus da companhia iniciando rolagem pista no zero em aproximadamente mais 20 segundos, senhor. Ciente, TAN 3190 agora. Azul 4206 no solo 556, libera a pista próxima à direita, chame solo 121 decimal 1. 211, boa. Zono 45 autorizado decolar pista no zero, vento de 190 graus com 149.